is sim. Vibes. Não somos deste mundo. Nós não somos desse mundo. Não. Yeah, meu mano, isso. Yeah. Nós aqui estamos de passagem. Yeah. Então, go. Mesmo dentro do universo, eu não sinto paz. Me movendo dentro dele, não me satisfaz. Eu sinto que a minha vida vale sim muito mais. Pouco a pouco vou entendendo as coisas espirituais. Eu não sou humano, venho de outra galáxia. Por isso não desperdiço a minha vida numa garrafa. Ilusão, damas, isso não é pra mim. Por isso muitos se vendem ao diabo MC. Meu objetivo aqui só um, é pregar a palavra pra mostrar a todo mundo que Jesus salva. Eu quero descartar tudo que tira a santidade. Eu quero que essa gente veja a realidade. Eu fujo do pecado, senão eu vou cair. Eu sei que Jesus Cristo preparou melhor pra mim. Meu pai peço perdão por às vezes desistir e por não me importar com o que tu vais sentir. Não levo a minha vida fazendo coisas más. Meu mundo não é esse, vou me comportar. Mas o diabo quero afrontar. Mas eu pro lixo não vou voltar. Vou fazer as coisas, antes vou pensar. Esse meu comportamento não deve ser vulgar. Deus controla minha vida. Tem seus olhos em minha vida. Essa foi a nossa escolha. Vivemos para uma causa, dar a vida boa nova. Andamos na verdade nesse mundo de mentira. Onde se fazes o mal é que o povo te admira. Iluminados para iluminar, já nós somos azeite. Nós temos filho de Deus, vocês nos chamam polileite. A tratados fora da moda, o que temos não impressiona. Qual é o templo de Deus? Suna não é nossa roupa. Ainda nada se perdeu, o sonho vive em quem espera. Então eu treino todos os dias, luto contra a violência. Para muitos a Bíblia pesa, deixa em casa apanha pô. Mas o que eu trago é meio leve, que é garrafa de Washington. A minha casa é fraca e o mundo quer seduzir. Mas eu não sou desse mundo, tô tipo uma mano e cis. Enquanto o tempo passa, trabalho, não pus os braços. Já nasci a duvidar, agora eu morrerei tentando. Não levo a minha vida fazendo coisas más. Meu mundo não é esse, vou me comportar. Mas o diabo quero afrontar. Mas eu pro lixo não vou voltar. Vou fazer as coisas, antes vou pensar. Esse meu comportamento não deve ser vulgar. Deus controla minha vida. Tem seus olhos em mim. Nesse mundo é destruição e dor, mas tudo o que eu quero é reconciliação e amor. Não vou perder tempo fazendo coisas vãs. Não vou perder tempo fazendo coisas sem pensar. Tudo nesse mundo é destruição e dor, mas tudo o que eu quero é reconciliação e amor. Não vou perder tempo fazendo coisas vãs. Não vou perder tempo fazendo coisas sem pensar. Não levo a minha vida fazendo coisas vãs. Meu mundo não é esse, vou me comportar. Mas o diabo quero afrontar. Mas eu pro lixo não vou voltar. Vou fazer as coisas, antes vou pensar. Esse meu comportamento não deve ser vulgar. Deus controla minha vida.